Eu quero estar sempre com você. Ver no céu estrelas a brilhar. Eu quero teu calor pra me aquecer. Seu amor pra me fazer sonhar. E quando o novo dia amanhecer, ver o orvalho a cair no chão, sentindo a brisa perfumando o ar, vivendo esse momento de emoção. www.sabiocds.net. Vem, quero dividir meus sonhos com você. Dia amanhecer, ver o orvalho a cair no chão, sentindo a brisa perfumando o ar, vivendo esse momento de emoção.